estou cansado de ouvir falar que tudo é passageiro, um dia vai mudar. Isto é mentira, você está sabendo. Não engane as pessoas que aqui estão vivendo. Você diz que tudo está para frente, mas o nosso salário é decrescente. Aumento da passagem, aumento do pão. O pobre não tem culpa desta corrupção. Pois a vida está difícil, já não tem mais razão. Não existe justiça, só se vive de ilusão. Eu já não sei o que é certo, nem o que é errado. Eu só sei que esse mundo está um tanto complicado. Agora acredite se você não acreditar, que a pobreza está invadindo até o seu lar. Daqui a algum tempo, ninguém mais saberá viver nesse mundo ou mesmo se salvar. E o mundo pode ter um pouco de esperança, e esse pouco só existe em cada criança. Sociedade selvagem. Sociedade. Sociedade selvagem. Sociedade. Sociedade selvagem. Sociedade. Sociedade selvagem. Sociedade. Eu vejo gente morrendo e assalto de montão. Muita gente chorando pela morte do irmão. Existe o preconceito e nenhuma moral. O racismo continua e a matança de animal. Existe o perigo de guerra nuclear, mas com um pouco de amor, isso pode acabar. E o que pode acontecer com uma futura geração se só existe maconheiros e drogas de montão? Muita gente pelas ruas sem ter onde morar, roubando pra comer e matando pra ganhar. Os homens são burros e verdadeiros animais. Nem a natureza pode ficar em paz. Empregados, patrões, não se entende mais. A gasolina aumenta e o salário vai pra trás. Doenças espalhadas sem ter como curar. Espalham camisinhas na hora de transar. Isso é realidade e não é brincadeira. Você tem que aceitá-la, queira ou não queira. Sociedade selvagem. Sociedade. Sociedade selvagem. Sociedade. Sociedade selvagem. Sociedade. Sociedade selvagem. Sociedade. Mendigos pelas ruas tentando sobreviver, andando entre lixo procurando o que comer. Procura um serviço, não consegue encontrar, devido às suas roupas ou lugar onde morar. Eu não preciso te xingar pra você perceber que o mundo desse jeito pouco tempo vai viver. Eu só peço por favor que preste atenção, não destrua o que é nosso, tenha compreensão. Vivemos em um mundo totalmente sem noção, violência pelas ruas e ninguém tem solução. Florestas queimadas e peles pelo chão destrói a nossa mata e animais em extinção. E o que pode acontecer se ninguém ajudar? Pode melhorar ou então vai piorar. A justiça não é feita do jeito que a gente quer. Exploram todo mundo e só fazem o que quiser. Isto não é tudo que eu tenho pra dizer, mas o que eu falei já deu pra entender. Mas se você não estiver me entendendo, olhe meu amigo, você andou bebendo. Mas se você não estiver me entendendo, olhe meu amigo, você andou bebendo. Sociedade selvagem. Sociedade. Sociedade selvagem. Sociedade. Sociedade selvagem. Sociedade. Sociedade selvagem. Sociedade.